programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia aos nossos queridos ouvintes São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba e também agora do mundo todo, né, Rodrigo? Porque nós estamos aí com a internet e estamos também com o Periscope. Estamos iniciando mais um programa Vivência Espírita, diretamente dos estúdios da Super Rádio Piratininga, em 750 kHz, diretamente do 18º andar do edifício VIP Center. E nós vamos aqui falar sobre a doutrina espírita, que vem trazer esclarecimentos sobre as nossas dúvidas a respeito do mundo espiritual. Vem também trazer os ensinamentos de ética e de moral, como nos ensina até hoje o nosso Mestre Jesus. A doutrina espírita vem nos trazer a alegria de viver, nos ensinando a suportar com dignidade as nossas dificuldades atuais. Vem mostrar o caminho para que possamos colocar em prática os ensinamentos, exemplo do nosso querido e divino Mestre Jesus. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedindo licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Quem nos apoia são as Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do apoio do Grupo Musical Castelã e da Tenda de Umbanda Mãe Maria. Hoje o nosso convidado aqui é o nosso irmão lá do Seara de Luz, Elbert Macau, que vai conversar conosco um assunto muito interessante que às vezes a gente não conversa bastante sobre leis naturais. Então nós vamos falar sobre leis naturais e da natureza. Aproveite para fazer as suas perguntas, aproveite aí até para abrir o Livro dos Espíritos também, que tem muitas coisas interessantes. E quando eu estava falando aqui antes, né, com o pessoal, que quando pergunta sobre as leis naturais para a gente acaba esquecendo quais são essas leis naturais. E então nós teremos essas duas horas aqui de bate-papo com o Elbert. Ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Temos o Facebook também para vocês interagirem. Temos o WhatsApp também para vocês interagirem, que o Rodrigo passa o contato para vocês aí agora. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Elbert Macau também, que está aqui com a gente, nosso convidado de hoje. E para você, nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga 750M, um bom dia, boa tarde, boa noite. Também para vocês que vão ouvir nossos reprises em qualquer momento na nossa rádio online Vivência Espírita, que basta então entrar no nosso site vivenciaespirita.com.br/rádio para ouvir a nossa rádio online 24 horas passando músicas espíritas, espiritualistas para você. Hoje vamos iniciar com a pergunta para sorteio de dois livros espíritas. Então a pergunta é: você acha que existem leis naturais? Então entre no nosso Facebook, ligue pra gente, comente aí sobre as leis naturais, se acha que isso influencia a vida de vocês, se existem essas leis naturais. E comentem nesse telefone que o Jorge acabou de falar, mas eu vou repetir, que é 12-3941-9750 ou 12-3942-9750. Ou no nosso Facebook, eu vou postar aqui a pergunta para vocês, que é www.facebook.com/programa Vivência Espírita. Ou pelo WhatsApp. Então, bastante gente tem comentado, tem participado do nosso WhatsApp, que é o 12-981-11-0474. É só pedir para participar do grupo que a gente adiciona vocês lá. E também tem o Periscope, que a gente já está online, que é o @VEspírita. Então tem 6 pessoas lá já entrando, mas as pessoas podem ver o reprise também do Periscope, que que está sendo filmado e o webcam. Então a gente está 100% online, pessoal. Não tem por que não ouvir. E também tem um aplicativo no Android, no iPhone. No Android você pode colocar lá Vivência Espírita e baixar o nosso aplicativo para ouvir a rádio e a gente aqui ao vivo todos os domingos às 8 horas da manhã. Vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Nayusa do Anjo Ismael. Vamos neste momento pedindo a todos os ouvintes que pensem em Deus e Jesus. Unidos em pensamento, com o coração transbordando amor e alegria, vamos chegando até Maria e solicitar-lhe que nos ajude nos nossos momentos de aflição, dando-nos a serenidade e a esperança que tudo se resolverá e a certeza que encontraremos em seus braços espirituais todo o carinho e afeto que nos faltam para seguirmos de encontro à luz. Ainda, com os pensamentos elevados, vamos chegando até Jesus, o nosso irmão maior e nosso mestre querido, e agradecer-lhe por estarmos aqui, neste planeta, nos redimindo dia a dia através dos seus ensinamentos divinos que estão no Evangelho, e pedir-lhe que nos fortaleça nessa jornada para que possamos cumprir a nossa tarefa e nos tornarmos a cada amanhecer pessoas melhores, mais compreensivas e tolerantes. Que nos ajude nesta luta interior a nos conhecermos para que possamos realizar a nossa transformação moral, que consiste na mudança do homem velho para o homem novo, que é um homem que já se espiritualizou e evoluiu. Pedir-lhe ainda, Jesus, que nos abençoe, derramando sua luz sobre nós, nos protegendo e conduzindo neste caminho iluminado, para que jamais percamos o rumo. Agora, iluminados que estamos, vamos chegando até o Pai Celestial, esse Pai bondoso e misericordioso, que não abandona nenhum dos seus filhos, dando-lhes todas as oportunidades para que encontre o caminho de luz, e pedir-lhe paz para a nossa caminhada, hoje e sempre. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje é leis da natureza e natural. E nós estamos aqui com o engenheiro eletrônico Elbert Macau, que é voluntário, trabalha há muito tempo na Seara de Luz, no Centro Espírita Seara de Luz, e é conselheiro da obra social Célio Lemos. Ele é formado pelo ITA e é um grande trabalhador da nossa doutrina espírita. Bom dia, Elbert Macau. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberto. Rodrigo, desculpe. É um prazer muito grande estar aqui. Sempre é uma alegria estar com vocês nessa iniciativa impressionante que vocês, assim, vêm conduzindo já ao longo de 12 anos, né? Vocês são realmente de parabéns por todo esse programa que tanto leva conhecimento, ensinamento a todos. É agora no mundo todo, né, Rui? Ah, sim. Agora, segundo o Rodrigo, nós estamos com quantos países que nos ouve de vez em quando ou sempre? Nossa, são muitos países que acessam o site, né, e escutam, então tem bastante países. A gente tem mais acesso aos Estados Unidos, Europa, mas o Brasil é o que ganha bastante por causa da língua portuguesa, né? Mas a gente tem bastante espíritas, né, que falam português que, em outros países, que buscam conhecimento, né, buscam acesso a essas informações, que talvez não tenham um centro espírita, e eles escutam a rádio, né? Como o caso da Sandra lá na Alemanha, né? Ela, que ela deve estar nos ouvindo aqui, que ela sempre participa com a gente, conosco, e escuta ao vivo, né? É tão importante a pessoa do exterior nos ouvir, como quem está lá no sertão nordestino, por exemplo, no lugar onde não tem quase nada, mas a internet chega lá, né? A sexta-feira, a Fernanda da Casa da Marcela estava lá no... Estava lá na AMI, que nós estávamos fazendo CAP, psicografia, e a Fernanda falou que tem uma amiga que ela vai mandar um alô, eu esqueci o nome agora, lá no sertão do Maranhão, parece. E a única coisa que ela conseguiu ensinar para ela foi sintonizar a Rádio Vivência Espírita para poder ela escutar de lá o programa, e ela escuta o programa, né? Eu falei para a Fernanda ligar para dar um alô para ela ao vivo aqui, porque ela está lá escutando. Então, pessoas que muitas vezes você pensa que está isolada do mundo, mas a internet é uma maravilha nesse ponto, que você consegue lá, chegar nesses pontos. E lá na Bahia, em Patamuté também tem. Ah, não, mas Patamuté tem a Torre da Vivo, né? Ah, então aí não é nem vantagem falar mais. Porque... tem a Torre da Vivo lá, então lá pega, todo mundo pega. Então vamos entrando aqui no nosso assunto, que é palpitante, né? E Albert, o que são leis da natureza para os espíritas? Então, Rui, mas pegando um gancho nessa observação aí, nessa constatação de que o programa nosso, na verdade, se estende por todo o mundo, inclusive no sertão, nordestino, na Amazônia, a gente verifica como, na verdade, nós evoluímos, né? A tecnologia é uma coisa assim impressionante, na verdade, encurtando as distâncias, nos aproximando, nos colocando juntos, né? Quer dizer, eu sou do tempo e ainda que a televisão era preto e branco. Na Amazônia... Nós, todos nós. Não, menos o Rodrigo. O Rodrigo não sabe o que é. Eu conto isso pro meu neto. Eu não sei o que é isso. Não, eu era do tempo que não tinha televisão. Pois é, eu falo isso pro meu neto, ele me olha de forma espantada, o Alexandre, de 7 anos. Mas eu, mais do que isso, sou do tempo que comunicação na Amazônia era uma coisa assim impressionante, super difícil. E hoje em dia, internet, uma aldeia global, né, as notícias o tempo todo, né? Mas, na verdade, a tecnologia, ela existe como consequência da ciência, não é? E esses avanços estão suportados, na verdade, no que a gente chama de leis da natureza, que no sentido científico, na verdade, são princípios teóricos ou conclusões baseadas em experimentos repetidos e observações que a gente realiza ao longo de muitos anos, né? Que só tornam-se aceitos pela comunidade científica. No geral, né, nós afirmamos que um determinado fenômeno sempre ocorre quando certas condições se fazem presentes. Daí, isso nos permite ter todos esses fenômenos, toda essa tecnologia que está por trás. E, né? E qual seria um exemplo dessas leis da natureza? Por exemplo, o sol nascer no leste, se colocar... E morrer no poente aqui, que seria oeste, é uma lei da natureza? Então, antes disso, vamos retroceder um pouquinho. Né? Existe uma convicção, não é, que o nosso mundo apresenta regularidades. Essa que você falou, por exemplo, né? O movimento do Sol que nós sentimos aqui. Isso é algo que a gente constata, na verdade, pelas observações, não é? E o Sol sempre, executa esse movimento. Mas, na verdade, a questão toda é que se realmente existiria leis da natureza. O que seriam essas leis? Bom, na verdade, as leis, elas têm determinadas características. Elas são, por exemplo, verdades factuais e não lógicas. Então, significaria... Verdades factuais. Factuais. Ela representa um fato. Por exemplo, a água do nível do mar ferve a 100 graus centígrados. Isso é uma lei, fruto de uma observação. Toda vez que você vai na cozinha, e nível do mar, coloca a água no fogo, 100 graus centígrados ela vai ferver. Isso é um fato que você constata com, na verdade, experimentos. Por outro lado, uma lei, ela tem que ser verdadeira em todos os lugares do universo, invariantes no tempo. Existe uma convicção, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que uma lei da natureza, ela é válida aqui na Terra, aqui em São José dos Campos, na Lua, em Marte, nas galáxias mais distantes, e não varia ao longo do tempo. Legal. Porque se variasse, o que significaria? Uma certa instabilidade no que nos rege. Roberto, só para a gente ficar bem esclarecido nesse ponto, no exemplo que você deu da água que ferve. Se nós formos para outro planeta, provavelmente a água não vai ferver a 100 graus centígrados. Então... Então, ela vai ter variação, né? E também é difícil de observar. Uhum. Pois né? Mas veja, aí vem alguma coisa, outra característica, que elas são, na verdade, afirmações condicionais. Uhum. Aí, nesse caso, nessa afirmação que eu fiz, fica aí embutido, uhum, se eu estiver na terra, uhum, se eu estiver ao nível do mar, uhum, né? Então, isso vai ocorrer. Uhum. Toda lei científica, ela, na verdade, embute uma afirmação condicional. Se determinadas hipóteses foram válidas, algo vai acontecer. Por outro lado também, veja, ela não pode conter nomes próprios. Por exemplo, não existe uma lei da natureza que seja válida apenas para o Rio Paraíba, para São José dos Campos, mas elas têm que ser gerais, válidas para todo o universo, né? E, na verdade, a busca que a ciência faz é em tentar desvendá-las, tentar descobri-las. Você sempre nasce de uma teoria, né? Então, como Einstein um dia falou das ondas gravitacionais. Então, nasceu isso de uma teoria, né? Como uma intuição, ou como alguma coisa de estudos que ele fez, né? Como o Newton também. Como falou da gravidade, todo mundo acha que ele descobriu a gravidade quando caiu uma maçã na cabeça dele. Ou seja, está desconsiderando 20 anos da vida dele, que ele estudou, fez mestrado, fez doutorado, estudando esse tema, para ele descobrir caindo uma maçã na cabeça dele, né? Tudo é um trabalho, tudo é uma evolução que até chegar dentro de uma teoria, até se conseguir se comprovar, não só ele sozinho, mas uma comunidade científica inteira comprovando que aquilo é um fato, né? Então, pra chamar a lei da natureza. Na verdade, a ciência é uma sucessão, na verdade, de trabalhos, né? Tem um livro biográfico sobre Newton que fala apoiado em braços de gigante. Como você citou Newton, o trabalho dele foi possível justamente tomando por base tudo o que foi feito anteriormente, com base em experimentos, com base inclusive no método científico. Na verdade, o método científico foi introduzido por Galileu e aprimorado ao longo dos anos, ao longo dos séculos, né? Quer dizer, antigamente os gregos achavam que podíamos entender o mundo apenas pensando, apenas raciocinando, né? Apenas considerando ideias que fizessem sentido, né? E tomando por base essa premissa, eles conceberam sistemas os mais interessantes e coerentes possíveis para explicar a natureza. No entanto, foi só com Galileu que mostrou que, na verdade, não poderia ser assim. O experimento era a base de tudo. Você tinha observações, você observaria as regularidades, e a partir dessa observação de regularidades, você formalizaria hipóteses para explicar essas regularidades. Só que embutido nessas hipóteses tem que ter o quê? A possibilidade de você fazer experimentos. Os experimentos são feitos e, se estiverem coerentes com a hipótese, essa hipótese é considerada válida. Caso contrário, você tem que, na verdade, mudar. Não é mesmo? Então, basicamente, é assim como funciona. É interessante que você falou que todas essas coisas acontecem em todos os lugares, que é uma lei natural. E a gente observa que dentro da doutrina espírita, as comunicações do espírito, tudo que tiver relacionado com o espiritismo também acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? O pessoal acha que aqui só acontece aqui, mas acontece no mundo inteiro essas manifestações. E que a ciência, será que vai provar realmente que isso existe? Então, essa tua afirmação, né, nós não podemos tirar de contexto Kardec, né, com esse trabalho fantástico da codificação, né, e está embutido como base no trabalho de Kardec a concordância universal, que é amparado pela ciência, não é mesmo? Kardec, ele fazia esse trabalho monumental de pegar várias comunicações e tirar o que concordava, que havia concordância em relação às comunicações com os espíritos. Então, veja, o fenômeno mediúnico é uma realidade, né? A ciência, especificamente a metaciência, ela tenta entender essas manifestações. acreditamos nós, agora uma afirmação nossa particular, né, que mais dia menos dia haverá sim comprovação da existência da comunicabilidade dos espíritos, não é? Me parece que é uma questão, na verdade, de tempo, né? Agora, veja que existe na ciência a concordância universal, né? Experimentos, eles têm que, na verdade, ser reproduzidos por todos, né? Todo mundo que tem, assim, queira fazer um determinado experimento, tem que ter capacidade de fazer, encontrando os mesmos resultados. E Kardec chamava também de controle universal, porque ele queria saber, e ele sempre teve essa mentalidade de método científico. Ele foi um educador, ele foi um professor e um cientista também. Então ele sempre aplicou esse método científico, né, de investigação, de hipóteses, quer criar cenários para se teorias para poder se comprovar. E o interessante é que ele utilizou tudo isso para codificar a doutrina espírita lá atrás. E essa concordância universal que você está falando, que é você, ele pegar uma pergunta, ou pegar uma hipótese, pegar uma dúvida, enviar para vários médios em vários países europeus, onde vários centros, não só europeus, mas também na América, e trazer a mesma resposta. Conseguir chegar na mesma resposta nessa concordância. Falar, ó, tá tendo coerência, todos estão falando a mesma coisa sem se conhecerem. Né? Então ele foi juntando isso e formando. Eu sempre defendi, tive essa visão de ele ter, tratar, por exemplo, o Livro dos Espíritos, para mim, é um livro investigativo. Com certeza. Ele está fazendo um levantamento de informações da espiritualidade para cá, para depois concluir, né? Para depois chegar, concluir nas leis, concluir no Evangelho, consequentemente, e assim por diante, né? É um método científico. Então, na verdade, o que Kardec fez foi detectar as regularidades e explicar essas regularidades, não é mesmo? E que mais observa que voltando à parte da pergunta do Rui, da prova da ciência da comunicação, o que ocorre é que as fatos, consequências dos experimentos têm que ser repetidos em todos os lugares. Mas Kardec afirma também no Livro dos Espíritos o fato de você, obviamente, estar lidando com alguém que pensa, que é um espírito, que somos nós, né? Então, essa reprodutibilidade fica um pouco difícil, porque são espíritos diferentes que manifestam em lugares diferentes. Daí a dificuldade em você, né, do ponto de vista assim, científico, realmente mostrar que ela existe. E é uma ciência nova, né? É a mesma coisa, eu vejo assim, o espiritismo hoje, ele está como a física era há 100, 200 anos atrás. Sim. Se alguém falava de física, por exemplo, Galileu mesmo, ele foi julgado, foi criticado por falando uma coisa totalmente nova que era fora da concepção da maioria das pessoas, né? Como hoje o espiritismo chega para a maioria das pessoas como uma coisa totalmente nova que incomoda. Né? Então, assim, mas eu vejo lá na frente isso sendo ensinado nas salas de aula. Com certeza. Como a física hoje é. Quem falava de física lá atrás era bruxos, era queimado vivo, porque ele está falando uma coisa totalmente nova e o ser humano, por padrão, tem medo daquilo que é desconhecido, né? Não, com certeza. Mas só aproveitar, porque o Sérgio, lá do Anjo Ismael, mandou um WhatsApp aqui pra gente, respondendo a pergunta lá, você acha que existem leis naturais? Ele fala, Rodrigo, entendo que as leis da natureza são as leis de Deus, pois foi criada por ele, e assim todas as coisas existentes estão sujeitas a essas leis. A ciência, através dos cientistas, apenas procura entender seu controle, como por exemplo a primeira lei de termodinâmica, que diz, nada se cria, tudo se transforma. Legal, Sérgio. Então, pegando o cara... Você quer falar alguma coisa? Não. É o Sérgio, nosso amigo... A do Ismael, cadeirante, né? É, do IAE. Lá do IAE, né? Ele é cientista também. Cientista. Amigo, colega do Elber. Ah, colega do Elber. Pois é, mas esse ponto que ele falou é uma coisa muito interessante, que aí vem no conceito de lei da natureza, que na verdade tem uma distinção que tem que ser feita entre lei da natureza e lei natural. Então, existem leis da natureza? Esse conceito, ele evoluiu ao longo da história da humanidade. Na verdade, quem primeiro falou da existência de leis da natureza, que é uma coisa muito recente, foi Descartes, né? Descartes, lá pelos anos 1500 e alguma coisa, ele ligava esse conceito à existência de Deus. Como é que ele via, na verdade, o mundo físico? O mundo físico teria sido, na verdade, criado como resultado da ação de Deus, né? Só que nessa ação que rege Deus tudo, ele não teria, na verdade, criado leis e dado para nós. Na verdade, essas leis resultariam do próprio ato da criação de Deus. Só que nós a percebemos, ou seja, percebemos essas regularidades na leis. Quer dizer, lei é um instrumento que nós temos para entender a forma como Deus opera no universo, na criação. Então é um mecanismo que o homem tem para considerar, para conceituar a forma que Deus rege o mundo, né? E esse conceito evoluiu. Na verdade, o que está por trás disso são as regularidades. E como é que você consegue, na verdade, explicar, entender essas regularidades? Através desse conceito da existência de leis da natureza. Então nós estamos aqui com o Elbert, que também é um conselheiro da obra social Céu Lemos, e vamos avisar os nossos ouvintes para que não façam almoço hoje em suas casas. Vão lá na para não fazer, para almoçar lá na obra social Céu Lemos, que vai ter costelinha a barbecue, polentinha frita, frango com ervas, sobremesa e bebida à parte, com mais arroz, feijão e salada. E nós vamos dar dois convites para as pessoas que quiserem participar do almoço de hoje, que é o primeiro almoço do ano de 2016, lá na obra social Céu Lemos, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 30. É só pedir também para os ouvintes que quiserem participar do almoço, ligar e pedir, ou falar, mandar aqui e falar: eu quero participar do sorteio do almoço. Tá, porque aí a gente sabe para quem a gente vai sortear o almoço, só para quem realmente quer ir, né? Porque senão a gente acaba sorteando para alguém que já está com compromisso na hora do almoço e não vai poder ir, né? Só para a gente sortear e não perder esses convites, tá? Então entre ou ligue para nós no 12-3942-9750 ou 12-3942-9750 dizendo que quer participar do sorteio para o almoço, tá bom? Isso, pessoal, são 8 horas e 29 minutos. Vamos, ó, mostrando aqui pra vocês na... Onde é que é? Mostra aqui, ó. Chegou o livro. Chegou o livro Das Sombras ao Alvorecer. O nosso livro aí, que será lançado no sábado, dia 12 de março, às 19h30, na Casa de Repouso Nosso Lar, ali na rua Martins Pereira, 183. Então, conto com a presença de vocês. Estaremos lá no lançamento, né? Na semana que vem nós vamos sortear aqui, né, Rui? Sortear uns dois, na outra semana a gente sorteia os dois, o pessoal vai buscar lá no dia do lançamento, né? Agradecendo a editora Dionísio aí, mais desse trabalho de parceria conosco, né? E lançando esse livro, que além de Pai Joaquim, agora traz Mãe Maria também, aí como personagens centrais dessa obra. Vamos falando mais uma vez, convidando todos para no dia 12 de março, às 19h30, na Casa de Repouso Nosso Lar, na rua Martins Pereira, 183, ali do lado do estádio Martins Pereira, no Jardim Jussara, né? Lançamento do livro Das Sombras ao Alvorecer, de Jorge Reis. Vamos para o nosso intervalo, vamos para o nosso intervalo comercial com a música. Vou colocar a música aqui agora, Rui. Lembra do Dr. Emerson, que esteve aqui conosco, juiz? Sim. Então essa música aqui é dele, é Fome de Justiça, porque justiça é uma lei natural também, então a gente está colocando aqui alguma coisa relacionada. É natural ou da natureza, Albert? Então, aí seria lei natural. Natural, né? Espero também falar sobre exatamente isso. Vamos lá, Adriano? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Eu procurava infinito e no mundo mais bonito que eu podia imaginar. Mas não pensava que era sempre do meu lado, maltrapilho e maltratado, que eu iria te encontrar. Eu vi, Senhor, tua imagem difundida numa casa sem comida, num prostíbulo também. E cabisbaixo lá no fundo de uma cela, lá no morro da favela, eu morria sem alguém. Quero com meu canto convocar a todos nós pra lutar por quem ainda não tem vez nem voz. Pão pra quem tem fome, consciência quem tem pão, mas o que lema é uma missão. Quero erguer os braços no horizonte e cantar. Quero ser a fonte dessa luz que vai chegar. Quando cada homem puder ver o seu irmão, o homem que lhe trouxe a salvação. Escondes na figura do poceiro e do índio brasileiro, quando expulsos de seu chão. És tu quem sofres no latino-americano, nos famintos africanos, restos de uma exploração. Tu te ocultas no meu povo analfabeto, no menor que sem teto. Amanhã é novo véu. Em cada peito brota um grito que reclama a justiça que emana de teu trono lá no céu. Quero com meu canto convocar a todos nós pra lutar por quem ainda não tem vez e nem voz. Mão pra quem tem fome, consciência quem tem pão. Mais do que um lema, é uma missão. Quero erguer os braços pro horizonte e cantar. Quero ser a ponte dessa luz que vai chegar. Quando cada homem puder ver o seu irmão, o homem que lhe trouxe a salvação. Homem que lhe trouxe a salvação, o homem que lhe trouxe a salvação. São 8 horas e 39 minutos e nós estamos aqui com o nosso grande companheiro de doutrina, o Helbert Macau, que é engenheiro eletrônico, é voluntário da Seara de Luz e conselheiro da obra social Célio Lemos. Tem alguém no telefone? No telefone? Ali? Né? Tudo bem, Andréia? Alô? Oi? Tá baixo aqui. Oi? Fernanda? Oi, minha amiga, como é que vai? Tudo bem, Jorge, e vocês? Graças a Deus, tudo bem. Quem tá falando é a Fernanda, lá da casa da Marcela, lá de Jacareí, só para todo mundo se localizar. Não é ela, Ela que tinha medo do microfone. Nossa, morria de medo. É. Depois que veio aqui no programa, aí perdeu o medo. Ficou sem vergonha. Eu estou tremendo, Jorge, imagina quando eu fui aí. E aí, Fernanda, você estava escutando desde o começo? Eu estava. Porque eu estava lembrando do que você tinha falado para mim na sexta-feira da sua amiga lá do sertão, né? É do Maranhão? Não, é Rio Grande do Norte. Onde? Lá do Rio Grande do Norte. Você está nordestino mesmo também, mas do Rio Grande do Norte. Aí então, ela sempre nos ouve. Chama Sítio Vaca Morta. Nossa, você viu o nome do sítio? Vaca Morta. Só no Nordeste mesmo pra gente colocar esses nomes, né? Como que é o nome dela? É a Fabinha e o Eugênio. Eles são mãe da Emily. Oh, poxa vida. Fabinha e o pai é o Eugênio? Eugênio, isso. Poxa. Então, pro Eugênio e pra Fabinha que estão lá no sítio Vaca Morta, no Rio Grande do Norte. Poxa vida, com grande alegria que a gente manda um abraço para vocês, com muita satisfação. E olha, se a gente considera todas as pessoas que ouvem o nosso programa importantes, nós consideramos vocês mais ainda, por estarem aí no sertão nordestino, nos ouvindo. Que Deus abençoe, muito obrigado. Viu, Fernanda? Pode falar um recadinho para eles. A cidade é Rafael Fernandes, eles escutam todo domingo, Jorge. Poxa vida, que bacana, viu? Da cidade de Rafael Fernandes, legal. É, Rafael Fernandes. Eu queria também aproveitar, que eu tô morrendo de saudade da dona Fátima e seu Alberto. Lá de Caçapava. Caçapava, aquele cafezinho gostoso que nós tomamos. Certo. Não é? Fernanda, que bom. Ó, o Alberto e a Fátima sempre estão escutando também, estão recebendo um recado da Fernanda. E olha só, Fernanda, só pra gente esclarecer, quarta-feira que vem, né, volta os trabalhos de cartas consoladoras aí na casa da Marcela. Isso, quarta agora, acho que é dia 2, não é, Jorge? É, hoje é dia 29, primeiro dia 2, é, dia 2. Hoje dois, é 28. Hoje é 28, segunda 29, terça primeiro, quarta 2, exatamente. Quarta-feira, dia 2, a Fernanda retorna com os trabalhos de cartas consoladoras lá na casa da Marcela, rua Danton de Siqueira Malto, número 301, né, Fernanda? Isso, no Jardim Santa Maria. Legal. Então, pessoal, tem a Fernanda, tem mais 4 ou 5 médiuns que recebem cartas também. Então, quem quiser comparecer à casa da Marcela, a casa da Marcela é pequena, mas cabe todo mundo. Qualquer coisa fica lá na calçada também, né, Fernanda? Isso, mas para... Tem que chegar das 4h30, 16h30, até as 19h encerra, para a entrevista. Isso, legal. Tá bom. É? Tá bom? Tá bom, Fernanda. Um abraço a todos, pro Elbert também. Nós estamos adorando o programa, viu? Obrigado, como Fernanda. Sempre. Obrigado pela sua audiência de sempre aí conosco aí. Um grande abraço no Fábio também. Eu te agradeço. E todos os nossos irmãos da casa da Marcela. Tudo de bom. Amém. Só aproveitar aqui, antes da gente retomar o assunto também, comentar que sobre a pergunta para sorteio, você acha que existem leis naturais? É, lembrando que está valendo 2 livros, Espírito, e também 2 almoços. Então, quem quiser ganhar o almoço hoje, né, lá no Célio Lenos, ligue para nós e fale, ou comente aqui no Facebook ou no WhatsApp, ó, gostaria de ganhar o almoço. E o Aécio César, que é nosso colunista do site, né, da coluna Luz Infinita, no vivenciaespirito.com.br, ele falou: um bom dia a todos da equipe Vivência Espírita e ao entrevistado Elbert Macau. É, quanto à pergunta, sim, não só existem, como também são indispensáveis para todo ser humano. Entre as leis imutáveis criadas por Deus, não podemos esquecer daquelas leis de atração espiritual, nos mostrando que a natureza não dá saltos, existe um ritmo evolutivo por demais sincronizado envolvendo a todos, fazendo-nos crer a força atuante de Deus também nos corações dos homens. Obrigado, Aécio. E também o Ari Rangel, médio lá que sempre participa aqui com a gente, também tem uma coluna no nosso site, que é o Sinal Verde. Ele manda: bom dia, amigos queridos, excelente exposição do nosso caro irmão Elbert, mais um domingo iluminado. Sobre a pergunta, sabemos que as leis naturais são mais do que reais e estão presentes em todos os quadrantes do universo. Pediria ao nosso querido Elbert se ele pode nos falar algo sobre a sequência de Fibonacci, que nos intriga a todos por estar tão presente na natureza. Um forte abraço a todos e um excelente domingo. Obrigado, Ari, pelo comentário aqui. É, só antes da gente falar do Fibonacci, só para a gente comentar os outros comentários aqui bem rápido. O Antônio Bessa manda: bom dia, amigos. Entendo leis naturais como um conjunto de regras físicas e químicas associadas aos elementos básicos e definidas pelo Criador. Os demais são efeitos dessas leis, consequências naturais ou provocadas, dependentes de condições ou requisitos. As leis naturais são imutáveis e permitem a criação e evolução dos mundos. Legal, Antônio, obrigado aqui também. E o Augusto Oliveira respondeu: com certeza estou envolvido nelas. E a Miriam Alfonso foi objetivo, falou que sim. Legal, pessoal, obrigado pela participação, continue aqui participando. O Sérgio até complementou, o Sérgio lá do Anjo Ismael, complementou e disse que o curioso, mas não consciente, é que as leis da natureza se estendem à vida em toda a sua plenitude. Vejamos alguns exemplos. Toda ação provoca uma reação de igual intensidade, porém de sentido oposto. Nessa lei de causa e efeito, ação e reação, a segunda lei da termodinâmica diz que todo processo natural é irreversível, ou seja, segue um único sentido, sempre evoluindo. Nessa lei da nossa lei da evolução, ela é inevitável. Fantástico isso, né? Legal, Sérgio, obrigado pela participação de todos. E voltamos aqui ao comentário do Ari. Rodrigo, você leu do Forcato? Do Forcato, não. Então vamos lá. Ao se admitir a existência de Deus, ao se admitir que tudo que existe é obra de Deus, considerando a perfeição que existe em todas as coisas, desde a menor partícula subatômica até o universo em seu infinito, sou obrigado a admitir também as leis naturais. Aí tem a Miriam Afonso, não sei se você falou. Miriam Afonso, ela só respondeu sim aqui, né? Legal, tá. E o Ari Rangel, né, que perguntou sobre a sequência do Fibonacci, né, a lei áurea. Bom, são tantos, tantos assim, questionamentos muito interessantes, né, desse público fantástico. Mas vamos voltar naquilo que não ficou muito claro, das comunicações dos espíritos. Tem uma pergunta. Mas aquela que depois nós vamos na pergunta do Ari, né? Não ficou muito claro que há a manifestação dos espíritos em todas a parte do mundo. Então não é privilégio só de uma nação. É aquilo que você estava explicando. Ficou alguma dúvida? Você pode responder para a gente? Posso. Bom, antes de responder essas perguntas, eu já vi que nós vamos ter, temos muitas perguntas e provavelmente o tempo vai ser curto, né? Depois eu posso deixar um contato, claro. Se alguém quiser se comunicar comigo, alguma coisa assim, ou Twitter, alguma coisa. Mas é importante, com base em todas essas perguntas, a gente distinguir a existência de leis da natureza e leis naturais, que eu espero abordar também isso daqui a pouquinho. Mas, realmente, a sequência de Fibonacci é uma sequência de números. Uma sequência de números, né, na verdade, descoberta, estudada por Fibonacci, e ela está ligada a várias manifestações geométricas que ocorrem na natureza. Quer dizer, ela expressa, na verdade, uma ordem que a gente encontra na natureza, desde conchas, desde inúmeras figuras geométricas. É uma coisa muito, na verdade, interessante. Agora, voltando à pergunta do Rui, nós não podemos esquecer que, em ciência, em especial depois do trabalho do Karl Popper, o que existe, na verdade, é o conceito da falsibilidade das leis e teorias. Quer dizer, a ciência, ela evolui construindo leis, estudando leis, que depois acabam constituindo teorias. Só que essas leis, elas não são consideradas verdadeiras. Elas têm que admitir testes, experimentos, que o tempo todo vá testar se ela é verdadeira ou falsa. E ela existe enquanto o resultado desses experimentos, derivado dela, se mostrar verdadeiro. Mas a dúvida persiste. Por isso que, inclusive, existe essa história de concordância universal. Ela é aceita por uma comunidade considerada como adequada. E ela vai ser, enquanto os resultados da experiência não contradizerem na. No momento que ela propuser derivar um experimento que vá contrário a ela, ela deve ser modificada e substituída por outra. Então, muito também de ciência tem a ver com crença, com aceitação universal. E ela tem que sempre ser testada, tem que ser colocado à prova. É interessante, Jorge, que quinta-feira entrou em cartaz no cinema aqui de São José dos Campos um filme chamado Presságio de um Crime. Esse Presságio de um Crime é um médium vidente que vai justamente, é contratado pelo FBI para resolver uma série de crimes, um serial killer que estava agindo lá na cidade, e ele então usa a sua mediunidade lá nos Estados Unidos para resolver esse problema. E é interessante que tudo isso aí também, a gente tem notícias que já em outros países acontece a mesma coisa, né? De médiuns procurarem solucionar crimes que acontece que só a espiritualidade entende, e a doutrina espírita vê isso com muito carinho, né, Helbert? Com certeza. Mas, Helbert, e aí, já foi respondido aquele do Ari Rangel? Tá. Tá. E quais são as características das leis da natureza? Então, como nós mencionamos, né, as leis da natureza, elas são verdades factuais, né, tipo afirmações, né, que são verdadeiras em todos os lugares, como também nós mencionamos, universais, e são afirmações condicionais. Agora, para chegar a esse conceito de lei natural, da lei da natureza, a humanidade avançou muito, né? Como nós já mencionamos, Descartes foi, que cunhou esse conceito como, na verdade, a forma que nós temos para entender a regularidade, fruto da criação de Deus. E Descartes era um cientista, mas ele era matemático, muito voltado para a espiritualidade também. Teólogo, né? Matemático. Ele não era um materialista, não, né? Não, de forma nenhuma. Mas veja, olha que coisa interessante. Os gregos que cunharam o conceito de natureza, né? E, por exemplo, houve uma evolução também nesse conceito. Heráclito, por exemplo, né, que era o pai da dialética, ele achava que o fogo era o elemento que derivava tudo. Mas, por outro lado, ele também acreditava que tudo é considerado como um grande fluxo, um rio que corre e nada se repete. Ou seja, tudo estaria vivenciando ou ocorrendo em constante mutação. Isso mostraria, colocaria uma certa dificuldade para nós prever comportamentos futuros. Já Parmênides, né, numa sua obra sobre a natureza, ele afirma que a realidade é o que é, ou seja, existe a existência dessa realidade, é atemporal, uniforme, necessária e imutável. De uma certa forma, a existência de leis está, na verdade, ligada aos conceitos de Parmênides, não é? Inclusive, a partir deles surgiram a ideia de átomo, de Demócrito e o Leucípeto, que veio a desaguar dos conceitos atuais da ciência. Enquanto, na verdade, o Heráclito, ele encontra amparo em relação à física quântica, que foi mencionado há pouco aqui, e também na teoria do caos, né? É. Agora, Aristóteles, isso é uma coisa fundamental que se diga, com um trabalho que, na verdade, moldou a civilização ocidental até praticamente os anos de 1600, a Revolução Científica, ele trouxe, assim, ideias fantásticas para essa discussão. Primeiro, ele lançou o conceito de causa para explicar tudo o que se dá na natureza. Ou seja, essa ideia de que tudo que nós vemos, os fenômenos, tem uma causa, veio de Aristóteles. Mas, e como as coisas acontecem? Se a gente vê a natureza, ela existe em questão de movimento. Tudo é movimento. Mas, segundo Aristóteles, teria que ter alguém que colocaria tudo que tem movimento em movimento. Aquela pessoa que estaria por trás para acionar, dar o início ao movimento. Por outro lado, ele considerava que as leis que explicariam os animais tinham as suas peculiaridades, as suas diferenças em relação às leis que regem o mundo material. Então, olha só, dá para a gente depreender aí também esse conceito de Aristóteles, né? A sintonia com a eventual figura de um criador, né? Não, mas eu acho interessante ele falando isso, porque aqui em Joanópolis tem uma cachoeira que sai de uma montanha, Jorge. Isso já pensou quantos mil anos aquela água está tá jorrando e não para, e não, não cessa, não seca? É uma coisa que a gente começa a pensar e fica meio pirado, né, com essas coisas bonitas que acontecem. O Rio Nilo, né, que há 4 mil anos corre inundando ali, fertilizando aquela região toda, E não cessa, não para aquela água, né? Alguém tem que fazer essas coisas, né? Né, Albert? Coisa bonita, né? Bacana. Onde que está esse depósito de água para sair e formar aquela cachoeira, formar aquela queda d'água, né? Vamos para mais um intervalo comercial. Rodrigo quer eliminar algumas coisas aí? Quero sim. Da mesma forma que o Rui falou, você pensa o sol, né, gerando aquela quantidade de partículas, né? De onde saem tantas partículas de fóton, de luz, o tempo todo sendo criado e vindo e sendo enviada para todo o universo, né? O Valdeci Braulio, ele respondeu a pergunta para o sorteio, né? Se você acha que existem leis naturais. Ele respondeu que não podemos negar as leis naturais. O que acontece é que desconhecemos todas as leis que regem o universo. Acredito que não podemos achar que as leis naturais se restringem ao conhecimento da ciência atual, né? Como sempre, tudo bem que as leis também sempre existiram, né? Como a lei da gravidade. Não é só porque foi esclarecida e chegou na lei que ela não existia antes, né? Ela sempre existiu. Até porque os hindus nos livros do Bhagavad Gita já citavam as leis da gravidade, os rishis da antiga, há 10 mil anos atrás. Isso que é interessante, né? Essa evolução que vem passando e esse conhecimento que vão sendo estudados e aperfeiçoados. Vamos então para os nossos. Vamos, mais uma vez, convidando o nosso pessoal para o lançamento do livro Das Sombras ao Alvorecer, da nossa autoria, no dia 13, no dia 12, né? No dia 12 de março, lá na Casa de Repouso Nosso Lar, que no pertence sábado, a Missionários da Luz, no sábado, às 19h30, que ficou na Rua Martins Pereira, número 183, ao lado do Estádio Martins Pereira. Conto com a presença de vocês lá para mais esse lançamento aí. O espírito Aurélio Augusto. Isso, Aurélio Augusto é o espírito que nos acompanha aí, que passa essas histórias para a gente. Vamos para agora para mais uma música para o intervalo comercial, e a música agora é com o Grupo Castelã, que está no CD Um Lugar Feliz, Última Hora. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Se queres a não violência, acordar com

O sol leva todo o tempo que lhe é necessário para nascer e se pôr. Não é possível apressá-lo. O gelo no lago se derreterá quando a temperatura do ar for apropriada. As aves migratórias chegarão e partirão quando estiverem prontas para isso. Até as invenções, sobre as quais o homem aparentemente exerce absoluto controle, só chegam no tempo próprio, quando a oportunidade amadureceu e a cultura está pronta para recebê-las. Uma vez mais, o mestre de Nazaré tinha razão ao dizer: primeiro a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Quis com isso dizer que tudo vem a seu tempo, sem pressa, nem desespero. Pensemos nisso. São 9:10. Esse é o momento de Gavalho. Aberta. Seus comentários para essa mensagem tão bonita. Aliás, não só bonita, como também apropriada, né, ao tema que nós estamos abordando. Realmente, tudo na natureza, tudo nas nossas vidas, segue um fluxo. Um fluxo que implica viver bem significa entender esse fluxo, entender que tudo acontece no momento certo, não atropelar fatos, esperar para agir de forma apropriada, né? Quando, ouvindo a mensagem, eu estava me lembrando uma história que eu conheço acerca de uma menininha que gostava muito de borboleta e aprendeu que a borboleta vinha do casulo, né, da lagarta. E ela queria ter mais borboletas, então ela foi num lugar que tinha vários casulos e começou a tentar tirar do casulo, né, o que ela pensava que seria uma borboleta. Como foi a surpresa dela que caiu, na verdade, uma borboleta em formação que não conseguiu sobreviver, né? E muito dos nossos problemas, muito das nossas ansiedades vem do fato de não sabermos esperar, não sabemos confiar que os acontecimentos vão correr o ritmo adequado, né? E às vezes há necessidade daquele esforço para que ela possa se fortalecer e aprender, né? E amadurecer também. Você estava vendo o parto de uma girafa, né? Nasceu uma girafa tão grande, mas já nasceu, já começou a andar, caía, levantava, e a mãe só olhando ali, né? Quer dizer, cair e levantar também faz parte da evolução, né? Da espécie. Com certeza. Animal, né? Vamos encerrar? Vamos encerrar o nosso momento de Gavalho, André. Oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:13. Nós estamos aqui com Elbert Macau, que é nosso companheiro de doutrina, engenheiro eletrônico, voluntário do Centro Espírita Seara de Luz e é conselheiro da obra social Célia Lemos, que hoje vai fazer o primeiro almoço do ano. E nós convidamos os nossos ouvintes para irem na obra social, que a renda é revertida para as crianças que fazem parte da creche, né, da obra social, viu, Jorge? Bacana. Um almoço legal mesmo. Vamos comparecer. Aqui nós temos a mensagem da Elza Saito, da nossa irmã Elza, lá do Paulo de Tarso, que já está melhor, né? Que já teve ruimzinha. Eu tenho saudade dela. É. Nós fizemos muita vibração para ela sarar, porque estava de cama, né? Emagreceu. E ela já é magrinha, emagrecer, perdeu uns 6 quilos ali, ela já some, né? Está dando um bom dia, alegria, bom dia, tudo bem com vocês? Está perguntando a Elza se os homens conhecem a fundo e atendessem às leis naturais. Se os homens conhecessem a fundo e atendessem às leis naturais, não sofreriam tanto. Está pedindo para participar do sorteio, viu? Coloca aí, Elza Saito. Da qual sorteio? Do livro. Do livro? É, certo? Não, do almoço. Não, do livro. A Fátima, Rui, está ligando aqui também, ligou para a gente aqui pelo telefone. A Fátima e o Alberto lá de Caçapava, né? Eles são do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade. Ela está mandando um abraço a todos do programa e especialmente para a Fernanda e o Fábio. né? Disse que também está com muita saudade dele. Tá vendo, Fernanda? Você mandou o um recado para a Fátima, ela está devolvendo o um recado para você também, né? Então, um grande abraço para a Fátima e para o Alberto, nossos grandes amigos lá de Caçapava, né? Um grande abraço para eles. Nós estivemos lá no final do ano, né? Na casa deles lá em Caçapava. Foi muito legal. A Fernanda foi junto com a gente e são amigos especiais também, a Fátima e o Alberto. Um grande abraço para todos. Alberto, vamos continuando então. O que são as leis naturais que Kardec aborda no Livro dos Espíritos? Então, até agora nós estamos falando de leis da natureza, né? Que a ciência moderna, na verdade, tenta ver, estudando, generalizando as regularidades que a gente encontra na natureza. Um outro conceito que também está relacionado, de uma certa forma, são as leis naturais, que Kardec fala, inclusive na pergunta 614 do Livro dos Espíritos, né? Os espíritos respondem que lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira pela felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer e ele só é feliz, só é infeliz quando dela se afasta. Na verdade, esse é um conceito muito interessante e é basilar em todas as correntes, digamos assim, que consideram a existência de Deus. Por exemplo, a doutrina espírita, não é? Deus é a pergunta primeira do Livro dos Espíritos, o que é Deus? No entanto, se não tivéssemos algo para nos guiar em relação à nossa interação com semelhantes, não teríamos como agir eventualmente para na nossa tarefa, no nosso caminho em direção da evolução. E a história é o seguinte: como é que surge esse conceito de lei? Vamos imaginar como é que era o homem primitivo. O homem, não é? Ele começava a viver com pequenos grupos e daí evoluiu para pequenas comunidades e ao longo do tempo vilas, cidades, países, não é? Mas como é que era ordenado a relação de um com os outros? Através de costumes, costumes de ação que, na verdade, vinha regular todas as interações entre eles, nascimento, união, como caçar, enfim, como repartir os bens. E a partir daí, a partir de um determinado momento, começaram a criar leis, códigos, né? Como o código, por exemplo, de Hammurabi, escrito há milhares de anos atrás, há 2000 anos atrás, mas para quê? Justamente para formalizar esses usos e costumes. Ou seja, nada mais esses códigos, essas leis, viram da formalização desses usos e costumes para disciplinar a sociedade. Agora, a pergunta que se cabe é a seguinte: será que existem códigos e leis adequadas, ou seja, naturais, próprias, para nos levar a um melhor estado de harmonia? Então, essa é uma questão fundamental que também foi endereçada por vários e vários filósofos ao longo da história da humanidade. Principalmente Kardec, né? Principalmente Kardec, a ponto de se referenciar a ela na pergunta 614 derivadas e ter uma parte do Livro dos Espíritos especificamente sobre leis morais e leis naturais. A gente pode falar também da que seria a lei do amor? Lei do amor. Na verdade, Kardec divide as leis naturais em 10 partes, né? Que são justamente a lei da adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, justiça, amor e caridade. Que, na verdade, nada mais é do que uma releitura dos 10 mandamentos. Sim, que seria o da justiça, a lei da justiça, amor Jesus e caridade. Ele coloca três numa e coisa a caridade só, que seria o espiritismo em si, né? Que revive a caridade. Não que o espiritismo é dono da caridade, né? Mas levanta essa bandeira, né? É que ele coloca as três juntos como uma. Como uma só. Moisés com a lei dos 10 mandamentos levantando a bandeira da justiça, Jesus levantando a bandeira do amor e o espiritismo com a bandeira da caridade. Ah, legal. É que a gente vê que pode resumir toda essas 10 leis em uma só, né? Que é a lei do amor, que é aquela que rege praticamente todos os ensinamentos de Jesus. Ele veio aqui justamente para trazer para a gente a lei do amor, que está embutida, todas as outras 9 leis estão dentro dela, né? Mas, você queria falar, então, pois é, mas esse conceito, né, quer dizer, será que realmente existiria essa lei natural? Isso começou a ser pensado pelos gregos. Platão, né, foi o primeiro que falava do conceito de virtude. Quer dizer, virtude seria justamente você agir com justiça, o que seria no âmbito individual e da sociedade, você agir bem. Aristóteles também foi no encontro, ao encontro do que falou Platão, na verdade o Aristóteles foi discípulo de Platão, mas também trouxe para nós o conceito do que seria, na verdade, leis aplicáveis a toda a humanidade, a todas as pessoas, como elas deveriam viver, o que, que elas teriam direito, né? E daí vem os estoicos, né? Os estoicos, o estoicismo, ele tinha uma visão do mundo que, na verdade, o mundo era governado por princípios de ordem que deveriam regir a nós na nossa vida. E nós, ao ir, e nós poderíamos entender esses princípios pela razão. E agindo segundo esses princípios, né, nós teríamos uma vida virtuosa, buscando a virtude, né? Bom, daí o que, que acontece? Veio os 10 mandamentos, veio Jesus. Pois é, mas Jesus, os 10 mandamentos, trouxe um ingrediente novo, que seria o fato de termos que agir segundo leis de Deus. Mas como é que você concilia, na verdade, o que Aristóteles falou com esse conceito de existência de leis que viriam de Deus, inclusive nos 10 mandamentos, ou Jesus, não é, que na verdade sintetizou em duas, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Daí vem uma grande figura do São Tomás de Aquino, que também é mencionado por Kardec na pergunta 618. São Tomás de Aquino foi uma pessoa chave que, na verdade, orientou a visão que a humanidade tem até hoje desse conceito de lei natural. O que seria isso, né? O São Tomás de Aquino, ele dividiu, na verdade, esse conceito de lei natural em duas partes. Uma seria os princípios, não é? Princípios eternos. E outra seria justamente as leis divinas. Ele via, na verdade, o mundo como tendo uma força intrínseca, que seria nós, e uma força extrínseca, que impulsionaria tudo em direção ao estado de harmonia, ao estado de perfeição. E esse fato extrínseco seria Deus. E Deus teria, na verdade, colocado princípios em todos os seus seres, animais e o homem. E todos viveriam segundo esses princípios. Por exemplo, os animais, na interação deles, que eles fazem, construindo, crescendo, indo atrás de comida, estaria seguindo os princípios. Nós, no início, também estaríamos seguindo os princípios. Ou seja, Kardec, quando fala dos princípios, também está indo ao encontro do que falou São Tomás de Aquino, né? Nos instintos. Mas, além disso, existiriam as leis divinas que viriam onde? Trazidas nas escrituras sagradas, na Bíblia, sintetizada, inclusive, pelos 10 mandamentos. Só que o homem tem justamente a capacidade de raciocinar, de, pela razão, entender essas leis divinas e derivar fatos. E daí vem um detalhe muito fundamental. Deus viria até nós, pouco a pouco, através de revelações, deixando o trabalho de raciocinar sobre elas, de entender justamente esses fatos para nós via raciocínio e agir também segundo o nosso livre-arbítrio, procurando a virtude, procurando pela razão entender esse universo. Ou seja, São Tomás de Aquino fez uma ponte entre o racionalismo dos gregos e a concepção divina que viria nas escrituras, e isso foi capturado por Kardec de uma forma fenomenal no Livro dos Espíritos, né? Então a gente vê que a ciência, Eu acho interessante o Herbert falar da capacidade do raciocínio do homem, né? E a capacidade também do homem inserir em algumas leis que poderiam ser consideradas até, que são consideradas leis naturais, opinião dele próprio também. Porque eu considero assim, Albert, que até nos 10 mandamentos tem coisas ali dentro que se a gente, pela concepção de Deus que a gente tem, não poderia ter aquilo, né? Quando a gente vê assim a colocação de não cobiçar a mulher do próximo, nem a carroça, nem o burro, nem o jumento. Então eu não aceito que Deus colocaria uma lei dessa misturando pessoas com coisas, com animais, materiais, entendeu? Né? Então você vê que o conceito que eu tenho dessa lei natural, você diz assim, olha, não fique prestando atenção nas coisas dos outros. Você não liga na propriedade dos outros, tudo bem. Agora, a partir da hora que você mistura coisas, né, quer dizer, você passa, e aí a mulher seria uma propriedade. Então, quer dizer, não é um conceito de Deus isso aí. Então, pois é, mas aquilo veio para o grau de conhecimento daquele povo. Legal. Da época, uhum. Né? Uhum. E a gente sabe que Moisés, ele trouxe esses 10 mandamentos e colocou outras leis para disciplinar a vida do povo de Israel. Né? Porque você vê com Moisés, você pega os 10 mandamentos, mas a gente costuma dizer em leis, né, que você faz a lei, mas a regulamentação da lei, que nós vamos encontrar no Deuteronômio, é grande, é demais. Lá, inclusive, fala que se o filho não prestar, manda ele. É, mas pelo, rua, mas pelo menos essa está separada das leis de Deus, consideradas são os 10 mandamentos. Não, mas foi Javé que veio trazer essas leis para ele. Claro, né? Mas você vê, mas só que eles são tão. Eu acho que a providência divina é tão esperta, fala, não, faz 10 aí para marcar, o resto você vai fazer na prática. Aí você vê a justiça também de Moisés, né? Porque o que ele criava? Ele deu o senso de justiça para todos. É. Né? Foi um cara que veio trazendo esse lado e falou, querendo mostrar o certo e o errado, porque provavelmente Sim. antes dele era tudo misturado, ninguém sabia o que era o quê. Então olha que interessante então essa visão, né, de novo, do São Tomás de Aquino. Deus coloca os princípios na nossa consciência. Mas nós temos a capacidade de raciocinar sobre Sim. o que está nas Escrituras Sagradas, tendo por base esses princípios. A partir daí, dessa, na verdade, interação, emergiria, não é, os nossos conselhos Sim. em relação à vida. E tem mais outro detalhe. E a lei do homem? Uhum. Como é que fica? Né? Quer dizer, a lei do homem, na verdade, as leis que a gente vê aí, tem uma coisa muito interessante, né? Ainda mais nós que somos brasileiros, que a gente sabe que da história das leis que pegam e as leis que não pegam, não é verdade? Sim. Por que será que isso ocorre? Mas eu acho interessante que Kardec, no livro Obras Póstumas, ele coloca muito bem isso, né? Que se tiver homens bons, as leis serão boas. Se tiver homem mal, confuso e corrupto, vai fazer as leis para beneficiá-lo de acordo com seu entendimento, né? Pois é, mas também aí vem o conceito do São Tomás de Aquino, que Kardec se baseou. Na verdade, se a lei ela não vai ao encontro disso que seria essas leis naturais, se ela não vem do conceito de comunidade, de interação, a lei, na verdade, ela acaba tendo o efeito contrário, ela não pega. Quer dizer, não, ela está associada ao estado da cultura do povo. Aí vem a doutrina espírita, viu, Herbert, falando com muita propriedade, que o homem nasce com uma série de defeitos, e os dois que mais prejudica o homem é o orgulho e a vaidade, né? Então a gente vê que ele nasce orgulhoso e de orgulho ele faz uma série de coisas, quer dominar. Você vê como o homem gosta de dominar o outro homem, gosta de mandar no outro homem, gosta de escravizar. E vem Jesus dizendo, falando em liberdade. Mas já imaginou Jesus naquela época falar em liberdade, agora Kardec falando em liberdade? Inclusive a gente vê no livro dos Espíritos o que Kardec fala da igualdade dos seres em relação ao homem e à mulher, né? Quando a mulher era considerada de segunda categoria, não tinha mérito nenhum, o único mérito que ela tinha era gerar filhos, né? E vem a nossa doutrina com um novo conceito. Pois é, mas veja que isso evolui, né? Até mesmo como você falou, hoje em dia os direitos humanos, né, que é uma convenção, são leis que todos os países assinam, vai ao encontro do conceito de leis naturais, né? É. A vida, o que, que a gente tem que fazer para viver? A escravidão é válida, é admissível? É perseguição religiosa? Não são, porque justamente... É coisa do homem, né? Exatamente. É coisa do homem vaidoso e orgulhoso que faz isso. Mas tudo bem, vamos então agora para a outra pergunta. Qual seria a importância do conceito da lei natural e como esse conceito evoluiu no decorrer do tempo? Pois é, a importância está justamente em nós entendermos, em nós sabermos que existe, na verdade, uma forma de viver correta que vai ao encontro da virtude, não é? E o grande precursor disso foi realmente o São Tomás de Aquino, que consolidou, que na verdade fez a ponte entre a convicção religiosa, o que trouxe por Jesus, e o pensamento grego helenista. E teve outros, inúmeros outros desdobramentos, até vir, inclusive, no que hoje nós aceitamos como os direitos humanos. Agora, fundamental, como você falou, é que o que, que sintetiza, na verdade, a lei natural? É o amar. É. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Primeiro. Jorge, vamos para mais um intervalo? Intervalo. Rodrigo, quer falar algo? Deve ter mensagens aí, né? Tem participação dos nossos ouvintes aí, né? Tem o Aécio que mandou, queria aproveitar a oportunidade para parabenizar o médium e escritor Jorge Reis pelo lançamento do livro, Das Sombras ao Alvorecer. Obrigado. Forte abraço. O Aécio deixou um recado aqui para a gente também. E o Vitor tinha passado também a divulgação lá do encontro de coordenadoria de Escola de Aprendizes do Evangelho, né? Então, que é dirigido a todos os envolvidos na Escola de Aprendiz, dirigente, secretário, assistente, diretor, sou da casa. Esse é o primeiro de uma série de 4 encontros em 2016 da coordenadoria de Escola de Aprendiz. Primeiro tema, Escola de Aprendiz e a caderneta pessoal. Então, que vai ser lá dia 12 de março, sábado, das 9 da manhã até meio-dia. Então, o local vai ser no Pequeno Templo da Fraternidade, na rua Kingston, número 30, Vila Rubi, São José dos Campos. Na famosa Praça das Antilhas, né? É a Rua Kingston 30, né? Vila Rubi. Exatamente. E ele também comentou do curso de capacitação, né? É esse curso de capacitação do dirigente da Escola de Aprendiz do Evangelho terá início no dia 16 de março, numa quarta-feira, das 19 às 21h e 30, das 19h30 às 21h30. Serão 11 encontros onde eles terão aí a orientação para dirigir os cursos de capacitação de dirigentes da Escola de Aprendizes do Evangelho. Então, será lá no Paulo de Tarso, a partir do dia 16. O Paulo de Tarso fica na rua Casimiro de Abreu, número 4, no Jardim Marangá, e quem tiver interessado, entre em contato com o Vitor e com a Maria José Escachet. Só comentando aqui também, o Rodolfo Martins, né, da AME também, as leis naturais são as leis que regem a existência do universo. Criado por Deus, as demais são precursoras dela, para que se cumpra os desígnios de Deus no universo e a sua criação tenha meio complexo, ou tema meio complexo, que poucos ainda detêm seu conhecimento, pois na escalada da evolução dos seres, tudo tem seu tempo. Estudem e progridem. Ele mandou um recado aqui para todos, né? E a Maria Coure, acredito que sim, ao admitirmos a existência divina, estamos admitindo a existência das leis naturais. Grande abraço, quero ganhar o almoço da obra social. É isso aí, pessoal. Obrigado. No dia 20, viu, Jorge, nós teremos lá o chá beneficente na Casa da Amizade, na Travessa Santinês 193, e benefício da farmácia comunitária. O início será às 14h30 e também será aquele chá que nós falamos, que é o chá da Páscoa, com muito chocolate a ser sorteado e distribuído lá na Casa da Amizade, no dia 20 de março, a partir das 14h30. Muito interessante. Vamos lá para nosso mais um intervalo comercial. Agora nós vamos para o último intervalo comercial, né? Agora com a música da Célia Tomboli e da Magali Freitas no CD A Grande Transição. O título da música é Vamos Modificar o Nosso Mundo. Muito legal essa música. Foi uma das músicas que a Célia pediu pra tocar aqui no programa. Ela falou, toquem essa música sempre. Ela... Você encontrou com ela? Não, mas a última vez ela falou, toquem essa música quando for tocar, porque a gente toca todas as músicas dela, né? Mas ela tá pedindo pra tocar. Acho que ela acha que a mensagem é muito interessante para o momento que nós atravessamos. É, porque você que é autor de música, normalmente num CD o pessoal quase não vê tudo, né? Ele só vê mais aquele que ele gosta, né? É, mas o interessante é o seguinte, que o que o povo gosta nem sempre é que a gente achava que o povo ia gostar, né? Não, você viu o Erasmo Carlos, ele fez um CD agora, o lado B, que é o lado que o pessoal quase não ouve nos CDs, né? Legal, exatamente. Porque agora mesmo eu recebi aqui de um centro espírita de uma cidade aí, que até eu não lembro, ela perguntando de quem que era a autoria da música Felicidade, que está no nosso primeiro CD. Aí eu, no Facebook, eu voltei para ela dizendo, não, é minha autoria, do Jorge Reis, é minha autoria. Aí ela fez um trabalho na internet, fez um vídeo em cima da música tocando, falou, essa música é maravilhosa, a gente toca aqui no centro, e mandou, você vê. Quase que a gente não canta a música Felicidade. E você acaba as pessoas gostando daquela que você fala, não, vamos trabalhar essa música aqui, que essa música vai ser. Quando o povo vai ver, é outra que eles querem. É, porque tem música que você vai. É o que puxa, né, o CD, né? É. Mas tem alguns cantores, alguns autores que erram, né? Que é aquela que ele pensa que vai ser o sucesso e não é, né? É isso que eu tô falando. A gente pensa que vai ser aquela e quando o pessoal começa a escutar, vai outra, né? A música mais tocada do Grupo Castelão é a música Casinha Pequenina, que toca... O Valdomiro Moreira falou que ela toca mais no programa dele de rádio, que é um programa sertanejo, do que qualquer cantor sertanejo. E é da Dona Alicinha. E é lá da Dona Alicinha que ela nos autorizou a gravar, que tá no segundo CD, né? E a gente canta a gente toca aquela música e na realidade nós nunca pensávamos que seria aquela música, uma das músicas mais tocadas, a música mais tocada do grupo, né? Então, vamos lá. Casinha Pequenininha lembra muito a nossa vidinha. E as crianças adoram também, né? Crianças adoram. Vamos lá, a grande transição. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Fazendo esforços para melhorar, valorizando então cada segundo. O tempo que passou não vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. Mesmo assim a vida é tão linda e pode ser melhor de se viver. A caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, companheiro, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. A fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. perdoar o vizinho acompanhei, que por várias razões nos magoou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se é a solução. São 9 horas e 44 minutos e nós estamos aqui com o nosso grande companheiro de doutrina, o Herbert Macau, que a gente já se conhece desde 1980, Herbert. 1980. Oi, Jorge. Ele quando veio aqui menininho, lá da cidade de Três Rios, né? É. Veio estudar no ITA. Então ele fez o curso no ITA. A mãe dele tinha uma preocupação tremenda, que olha meu menino aí. É, mas, na verdade, quem me apresentou a você foi o saudoso Bosco. Bosco. Querido Bosco. Ele é engenheiro eletrônico, é voluntário da Seara de Luz, conselheiro da Obra Social Seara Lemos, e é funcionário há muito tempo. 30 anos. 30 anos do INPE. Então você se formou e já foi pro INPE? Não. Fiquei no ITA, depois um ano e meio fui pro INPE. Foi pro INPE. É. Então, tá aqui, ó. Um cientista, né, que faz parte da nossa doutrina, acredita na convivência dos espíritos, né, que muito cientista não aceita, né, Jorge? E é tranquilo aceitar a existência dos espíritos, a manifestação dos espíritos, sabe? Sim. Como cientista? Veja, a questão toda é que a pessoa que trabalha com ciência, né, tem que ser racional. Sim. Não é que você não é racional. Sou, não tenha dúvida. Na verdade, é um processo de questionamento constante. Sim. Você tem que encontrar, na verdade, como os fatos se ligam. Então você quer tirar todo justamente os fatores extrínsecos que possam interferir. Quer dizer, Deus é perfeitamente conciliável com a figura do pesquisador. Nós tivemos uma experiência com um amigo seu lá do INPE, que ele era vidente, viu Jorge, com os olhos abertos. Ele via com os olhos abertos, mas ele falou: eu não acredito, vocês falam em espíritos brincalhões, zombeteiro, eu não aceito isso, e também não acredito na eficácia do passe que vocês dão lá através da fluidoterapia, através dos passes. Eu não acredito. Falei: então vou levar você na clínica de Francisca Júlia, onde eu trabalhei lá como voluntário durante 6 anos, e ele foi lá. E eu falei para ele: então você fica de olhos abertos, leva um caderninho e tome nota de tudo que você vê aqui. Ele, quando saiu de lá, falou: olha, agora eu não duvido mais, porque eu vi espíritos brincalhões e vi a eficácia do passe quando é dado num paciente lá do Francisca Júlia. Aí, tudo bem. Só que ele se aposentou, não está mais aqui em São José dos Campos, mas ele falou: eu tenho medo dos espíritos. Então, aí já é outra história, né, Elber? Não tenha dúvida. Mas, Elber, e como os conceitos da lei da natureza e lei natural se relacionam ao conceito da existência de Deus? Bom, aí vem a questão de crenças, de convicção, né? Enquanto espíritas, né, nós temos Deus como elemento primordial da criação. Quer dizer, Deus criou leis, não criou? O que importa é que existe essa regularidade e ela está, a verdade, se reflete sobre nós. E essas leis que consubstanciariam a sua regularidade, elas para nós funcionam como objetivo, como um caminho para a gente atingir a perfeição. E o que, que seria essa perfeição? Seria quando nós conhecermos, entendermos Deus e, por conseguinte, como ele age, o que nós capturamos de uma forma racional através das suas leis, né? Por conseguinte, veja, a doutrina espírita considera, ela tem por certo, que ambas as leis, a da natureza e a natural, constituem conjuntos que vêm de Deus, que são universais, que são imutáveis e que regem a nós, tanto a vida moral como a vida material, não é? Que se integram, na verdade, num todo, né? E aquele conceito de existência de Deus, o Stephen Hawking, né? E como é que você pode definir para a gente? Porque outro dia eu estava vendo um documentário sobre ele, falando com aquela dificuldade toda, ele está dizendo, olha, eu acredito que haja uma energia maior, mas não como o pessoal vê esse Deus, eu não acredito, né? Então, olha, veja, não tem pessoa que seja mais, assim, sensível a entender, a conceber, a se maravilhar com a regularidade desse universo do que quem se dedica a entendê-lo. Sim. Quer dizer, ele é tão regular, as coisas ocorrem de uma forma encadeada, né? A vida na Terra, hoje consideramos que a vida é um fenômeno assim que condições mínimas acontecendo, a vida surge. Alguém tem que estar por trás disso daí. Há um ser, alguma coisa, inteligência suprema, alguma coisa para colocar esse universo, essa beleza que nós testemunhamos. Mas isso está em relação à nossa convicção pessoal, não é mesmo? É. Pois é. E também é uma coisa muito interessante, né? Porque, veja, para você acreditar na existência dessa lei natural, você não precisa até acreditar em Deus. Inclusive, né, nós sabemos que muitas pessoas que não acreditam em Deus são pessoas extremamente virtuosas. É, porque as pessoas também confundem, porque o ateu, não, porque, só porque ele é ateu, ele é ruim, é mau, ele não é nada disso, né? Ele pode ter, e muitos têm essa sensibilidade de entender que existem um ordenamento moral que tem que ser seguido. E o que, que seria esse ordenamento moral? É, justamente, né, a lei natural, né? É, e a gente observa que se o homem, por exemplo, ele desse muito mais, se preocupasse um pouquinho mais com as leis naturais, ele acha que seria um pouquinho melhor, né? Pois é, Rui. Você falou há uns momentos atrás sobre o orgulho, sobre o egoísmo, não é? Muito do que a gente vê que não gosta nesse mundo advém daí, como diz Kardec, tudo. É. O orgulho é a fonte de tudo. Se nós nos preocupássemos em viver considerando os outros, considerando quem está ao nosso lado, seria, na verdade, um mundo melhor, né? Um mundo em que nós viveríamos seguindo as nossas intuições e o caminho adequado e fazendo bem, né? Então, a última pergunta que nós vamos fazer, porque estamos já no final do nosso programa, né? Como abreviar o nosso caminho em direção à perfeição, então, Elbert? É, então, através do raciocínio, através de agir de forma virtuosa, através de meditação, através dos estudos, através do conhecimento e fundamentalmente seguindo o que Jesus falou, né? É. Amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E observa que tudo está nesse contexto. Amar a Deus, você só ama aquilo que você conhece. Para você conhecer, você tem que estudar, você tem que entender, você tem que raciocinar. E quando você ama a Deus, você confia nele. Você sabe que as coisas vão acontecer da melhor forma possível para justamente você. E amar o seu semelhante significa que você cuida dele, que você se preocupa, que você age em prol da harmonia dele. Ou seja, transformando o mundo, fazendo o mundo melhor e se movimentando em direção à perfeição. E resumindo tudo isso, você acredita que Jesus veio com esse espírito de perfeição para que a gente aprendesse a ser virtuoso, ser bondoso, ser bom? Ué, isso está no próprio Livro dos Espíritos, né? É. Jesus é o nosso modelo, é a pessoa a ser seguida, é a figura máxima que tem que ser o nosso exemplo em todos os momentos. É. Né? Agora vamos para os nossos sorteados. Sorteados. Almoço, vamos lá, almoço. É um almoço lá no Célio Lemos, quem ganhou foi a Vilma Torres, viu, Vilma? Você ganhou o almoço no Célio Lemos e a Maria Elcori. É o Core. É o Core. né? Maria Alcori e a Vilma Torres. Como é que faz, Rui? É só chegar lá e procurar o Paulinho Sete Cordas, que é o presidente da obra social do Célio Lemos, e falar que ganhou aqui no programa Vence Espírito. Depois eu vou entrar em contato com o Paulinho dizendo que essas duas pessoas ganharam, tá? É, o Paulinho Sete Cordas, viu? É Paulinho, que é o presidente da obra social do Célio Lemos. Isso, Paulinho Sete Cordas, exatamente. Tá? Só procurar ele que o convite, o Rui já vai passar para ele. E os ganhadores dos livros, dos dois livros doados pela livraria Casa do Caminho, é o Augusto Oliveira, de Jacareí, e o Osnildo Duarte. Ó, faz tempo que o Osnildo não ganhava, hein? É verdade. O Osnildo ganhou hoje, ó. É, Osnildo e o Augusto Oliveira, de Jacareí. Vocês podem, o Osnildo é lá do Bosque. Vocês podem comparecer lá na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, número 232, aqui no Jardim Bela Vista. Chega lá, conversa um pouquinho com o Mário Vinhas, bate um papo, que é muito legal conversar com o Mário Vinhas. E também retira os seus livros lá. O Augusto Oliveira, ele é pai do Rafael Oliveira, que ajuda a gente no site. Que legal, que joia. Ele que é o Rafael Oliveira, que ajuda a gente a postar. As matérias também, os artigos lá no site do Vivente. E nós continuamos precisando de voluntários, né, Rodrigo? Precisamos de voluntários, porque se você, às vezes a pessoa fala, nossa, eu queria ajudar no programa Vivência Espírita. Às vezes a gente não tem condições, às vezes, de ajudar aqui internamente. Mas externamente já tem gente, o Cadu, por exemplo, ele que posta as matérias lá de Uberaba pra gente no site. Aí o Babu, Cadu, que é o aniversário do Cadu. O Babu, que posta o Dr. Inácio, né? Então toda vez que a gente tem, a gente replica as matérias do Dr. Inácio no nosso blog também com o consentimento do Bacelli, e do Dr. Inácio, né? Aí é o seguinte, então se alguém quiser ser voluntário para ajudar a gente aí, às vezes até para fazer uma limpeza num programa, quem sabe mexer no computador, quem sabe mexer com som, alguma coisa que quiser áudio, ajudar, né? Mexer com áudio, quiser ajudar, a gente tá precisando aí, né? Que aí o Rodrigo, por exemplo, trabalha bastante lá em São Paulo, e às vezes a gente demora até para colocar o programa repetido na rádio e no site, por causa dessa dificuldade que ele tem de muito trabalho, né? E a gente, e quem tiver também, quem souber editar áudio, já entra em contato com a gente, que é o que a gente está precisando mais para editar os programas, para a gente poder colocar as reprises, porque o programa precisa retirar algumas coisas também, a gente dá uma encurtada nele para ficar mais objetivo também na reprise, né? Então, bom dia a todos. Lembrando, convite a todos vocês, dia 12 de março, lá na Casa de Repouso Nosso Lar, que fica na rua Martins Pereira, número 183, aqui no Jardim Jussara, né? Ali em frente ao estádio Martins Pereira, ao lado do estádio Martins Pereira. Convite para o lançamento do nosso livro, Das Sombras ao Alvorecer, pelo Espírito Aurélio Augusto. Convido vocês às 7h30 da noite, lá na Casa de Repouso Nosso Lar. Vou ficar muito feliz para abraçá-los lá e recebê-los neste dia, lá na Casa de Repouso Nosso Lar. Muito obrigado a todos. Rui? Jorge, nós só gostaríamos de convidar o nosso pessoal também, aqueles que estiverem interessados no evento que nós vamos fazer o ano que vem. Hoje, às 15 horas, nós teremos uma reunião lá no Pau de Tasso. E estamos convidando todos aqueles que se interessam. Inclusive, nós gostaríamos de convidar a Elza para que estivesse hoje conosco das 15 horas, viu, Elza? Se você estiver em condições físicas razoáveis, vá lá com a gente. Ou então, muito boa, né? Porque ela andou adoentada, então nós gostaríamos que ela estivesse lá conosco. E agradecer a Andréia, agradecer a Graça, ao Helder e a Adriana, que nós convidamos aqui para fazer a prece de encerramento, e agradecer ao Herbert pela sua presença. E vamos então, que o microfone está com você, viu, Herbert, para as suas considerações finais e seus retornos, considerações finais. Pronto, hoje está ruim. Olha, Rui, Jorge, Rodrigo, queria agradecer aí, foi uma experiência muito interessante, tá? E eu vou deixar meu contato aí com o Rodrigo, né? Se alguém depois quiser fazer dúvida, alguma coisa, né? Pode entrar em contato comigo, tá? Obrigado pela oportunidade, viu? E agradecer também, a gente não teve tempo de falar tudo que precisou, né? Mas a gente marca um outro programa para você voltar e a gente continuar discutindo esse tema, que é muito interessante, né? Queria também comentar sobre o Alamar também, que se puderem ajudar, ele está passando um momento muito difícil, está hospitalizado e ele sempre está precisando de ajuda. Entra aqui, a gente vai postar, ele está no Pio 12. E a gente tem recebido informação que a situação está mais agravante e se puderem ajudar, esse é o momento. A gente vai postar aqui a conta dele, os contatos, para poderem também entrar e ajudar como? Comprando o livro dele, o mentor obsessor, entendeu? Isso também já é uma ajuda bastante para a família. Queria agradecer a todos os ouvintes que participaram. Tem algumas mensagens que a gente não teve tempo de ler aqui, também da Silvana Souza, do Charbel. O Valdeci postou outra mensagem, a Maria Aparecida Golfetti e também a Maria, a Vilma da Vinhas, né, Maria, a esposa do Mário Vinhas, que também postou aqui. A gente não teve tempo de ler, mas foi muito bom a participação de todos vocês, e convidá-los vocês para entrar no nosso site, comentar lá. A gente tem pouco comentário, se vocês puderem comentar, também não custa nada. E até o próximo programa às 8 horas. Vou passar a palavra agora para a Adriana para poder fazer a prece de encerramento para a gente. Nesta manhã de domingo, em que os nossos corações estão abertos para receber a família, para receber os amigos, para ter o nosso momento de interiorização, vamos agradecer por mais essa oportunidade de conhecimento que tivemos e que nós possamos ter o discernimento e a sabedoria para que possamos colocar em prática, ajudando o nosso caminhar evolutivo. E assim, com mais esse dia, agradecidos de coração, finalizamos os nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!